Caríssimos irmãos e irmãs, neste 26º domingo do tempo comum, há uma atitude que é comum à primeira leitura e ao Evangelho, e que por isso as duas leituras são propostas neste dia. No Livro dos Números, encontramos-nos com o episódio de Moisés e Josué. Moisés que reúne na tenda uma série de anciãos para lhes comunicar o Espírito do Senhor, para que possam profetizar em nome de Deus. E Josué vai ter com Moisés para lhe comunicar que há dois outros homens que estão a receber o Espírito e estão a profetizar, tem um sinal externo de que Deus está ali com eles, e pede a Moisés que os proíbe de fazer aquilo, porque não estão lá na tenda, não tinham sido convocados para a tenda. E ouvimos a resposta de Moisés: oxalá que toda a gente profetizasse em nome do Senhor, que toda a gente recebesse o Espírito em abundância para falar em nome de Deus. E no Evangelho encontramos algo parecido. Os apóstolos vão ter com Jesus e dizem-lhe que encontraram um homem a expulsar demónios em nome de Jesus e lhe proibiram de fazer isso, porque não era dos nossos, não estava connosco. E Jesus censura-os e explica-lhes que se eles, ou quem quer que expulse demónios em seu nome, depois não vai falar mal de Jesus. Claro que o Senhor podia ter usado as mesmas palavras que Moisés usou. Oxalá toda a gente expulsasse demónios em meu nome, né? Seria sinal de que estava tudo ótimo. Este é o episódio, ou são os dois episódios que a Igreja nos quer propor hoje e que nos levam a perguntar: e que lições tem isto para nós? Embora intuamos que tem muitas. Mas vamos começar pelos aspectos assim mais positivos. Em primeiro lugar, é bom considerar que Deus atua constantemente no mundo e muitas vezes em momentos ou lugares ou através de pessoas que se calhar nós não teríamos pensado que o pudesse fazer. Pelo menos vale a pena estar abertos à possibilidade de que Deus se encontre ou se manifeste em pessoas, lugares ou tempos que nós não tínhamos previsto, porque Deus não nos tem que consultar. Nos tem que perguntar o que é que pode fazer aqui na Terra. Pelo menos admitamos essa possibilidade. Estar abertos a esta possibilidade que Deus atua em tanta gente levar-nos a, uma segunda consequência, ter não só esta abertura às surpresas de Deus, como uma visão essencialmente otimista e cheia de esperança. Uma pessoa que apenas conseguisse reconhecer a atuação de Deus na sua vida ou no seu círculo próximo, teria uma visão muito limitada da ação de Deus. E claro que tem motivos para entrar no pessimismo, porque muitas vezes não encontra essas manifestações de Deus na sua própria vida, ou pelo menos pode não encontrá-las. Pelo contrário, uma pessoa que está aberta à possibilidade de encontrar a ação de Deus, a atuação de Deus em tanta gente, em tantas instituições, em todo o mundo, tem mais motivos de esperança, porque vai vendo como Deus vai distribuindo as suas graças em tantas pessoas, todas as idades, todas as condições, de todas as instituições da Igreja e às vezes até fora dela, né? Fora dos círculos visíveis da Igreja. Deus pode contar com quem quiser. Insisto, é preciso também ser cautos, né, no juízo que se faz sobre uma atuação determinada. Não é necessário ver o Espírito Santo em tudo, né, porque também seria falso, mas há uma medida de prudência que nos leva a pensar se estas pessoas ou esta instituição leva outros a rezarem, a servir genuinamente o Senhor, a fazer o bem ao próximo, pois é muito provável que Deus esteja aí. E em qualquer caso, há sempre um princípio básico, o princípio de Gamaliel, que é não apagar nenhuma vela que se acenda em honra de Deus. O princípio de Gamaliel, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, diz mais ou menos o princípio deste homem, que enfim, se há uma instituição ou um grupo de pessoas que estão a tentar fazer o bem em nome de Deus, se realmente aquilo não for em nome de Deus, apagar-se-á, extinguir-se-á por si só. E se for Deus que está com elas, se nós nos opomos ou levantamos questões contra essas pessoas, podemos estar a opor-nos a Deus, e é a última coisa que queremos. Estes dois episódios também nos fazem pensar num outro aspecto, que há tanto a fazer, né? Há tanto bem por fazer. Deus precisa, ou quer precisar, de tantas pessoas, que qualquer coisa que se faça pelo Senhor deve ser respeitada. Lembro-me há uns anos, numa conferência internacional de teologia, eram sobre estudos do Papa São João Paulo II, e houve dois intervenientes que discutiram muito sobre uma fonte que o Papa São João Paulo II teria usado, sobre o modo como é que ele tinha usado. Claro que era um assunto marginal para todo o ensinamento do Papa São João Paulo II, mas era um tema académico e interessante. Mas depois, na sessão de perguntas, um terceiro interveniente da conferência fez notar àquelas duas pessoas, estava-lhes muito agradecido por ter dedicado o seu esforço a pensar nos ensinamentos de São João Paulo II, mas recordou-lhes, assim, de uma forma mais pragmática, que isso estava ótimo, que eles faziam, essa discussão era salutar, mas que não se esquecessem que tinham todo o mundo contra eles. Isto é, o principal não era resolver aquela questiúncula, muito importante que fosse, né? Mas ter em conta que a mensagem do Papa São João Paulo II era interessante que chegasse a toda a gente que se opunha a ela e que não lhes fazia bem, né? Essa não aceitação de uma doutrina tão salvífica, apoiada no Evangelho. E aqui, no sentido mais amplo, vemos as coisas também, ou podemos dizer o mesmo. Pode haver maneiras de rezar diferentes, pode haver maneiras de entender alguma realidade eclesial diferente, mas há aqui um objetivo comum grandioso, que tem a ver com a salvação das almas. Ouvimos o Evangelho também dizer, como Nosso Senhor dizia, né, que mais valia entrar coxo ou cego ou manco no reino dos céus do que ficar fora, né? É a salvação das almas. Há milhões de pessoas que estão à espera da mensagem do Senhor. Por isso, perder tempo com questiúnculas, rivalidades, concorrências, andar com medições de quem é que é melhor ou quem é pior, é completamente inútil e é uma maneira de não contar com as graças que Deus dá aos outros. Um exercício que eu convido a fazer é perguntarmo-nos, nesta última semana, nos últimos dias, quantas vezes na minha oração pessoal eu falei com Deus de coisas que ouvi de outros, que vi em outros, bons exemplos, mesmo em notícias que me chegaram e que não sequer estava à espera, pessoas que não têm um contacto habitual, mas se notamos em nós esta abertura à possibilidade de que Deus atue em pessoas, instituições que nós, até porventura, não tivéssemos prestado demasiada atenção até ao momento. Eu terminava com dos episódios da vida de Nossa Senhora, em que se diz que Nossa Senhora meditava no seu coração, tanto quando os pastores testemunharam a intervenção do anjo, como quando escutou as palavras de Simeão no templo 40 dias depois do nascimento. Nossa Senhora, ela que era a mãe do Messias, aprendeu dos pastores, respeitou a atuação de Deus neles, aprendeu de Simeão, respeitou a atuação do Espírito Santo naquele homem. Sabia, Nossa Senhora sabia, que Deus podia atuar como quisesse, em quem quisesse. Vamos pedir à Santíssima Virgem que nós também estejamos abertos a esta atuação de Deus nas pessoas e nas instituições.